Só hoje eu desisti de nós mil vezes e te odiei por mil razões diferentes. E aí você sorriu e já é. Me convenci que era impossível e que o mar demais representava perigo. E aí você me olhou e já era. Já era de se esperar, não é? Quem já sofreu por amor desconfia da flor. Mas olha que loucura, né? Te vi e os meus olhos mudaram de cor. Antes da gente dar nome já era pra sempre. E eu com medo de ser. Mas quando eu falo de amor por aí, é pensando em você. Da gente dar nome já era pra sempre. E eu com medo de ser. Mas quando eu falo de amor por aí, é pensando em você. O seu cheiro já seria o bastante pra me fazer repensar no que eu disse antes. Eu finjo não querer. Mas já é. A vida sempre coloca a gente em perigo. E você com certeza é o meu preferido. É só um toque seu. Já é. Já era de se esperar, não é? Quem se faz de forte costuma ter medo da dor. Mas olha que loucura, né? Te vi e os meus olhos mudaram de cor. Antes da gente dar nome já era pra sempre. E eu com medo de ser. Mas quando eu falo de amor por aí, pensando em você, só você. Antes da gente dar nome já era pra sempre. E eu com medo de ser. Mas quando eu falo de amor pra mim, é pensando em você.